Com saudades de você, resolvi então ligar, pedindo pra você voltar. Sei que eu errei, mas eu te prometo sim, não vou mais te enganar. Quero ter você pra mim, porque o teu amor é gostoso demais. Eu gosto de você, não me deixe nunca mais. Vem me perdoar, me dê uma chance outra vez. Vamos repetir o amor que a gente fez, o amor que a gente fez. Bemer Cigano, segue o cigano. Hoje eu acordei com saudades de você, resolvi então ligar, pedindo pra você voltar. Sei que eu errei, mas eu te prometo sim, não vou mais te enganar. Quero ter você pra mim, porque o teu amor é gostoso demais. Eu gosto de você, não me deixe nunca mais. Vem me perdoar, me dê uma chance outra vez.